estágio do seu voo de Serra Novamba, Índia e Uniforme para Ilhéus, deverá acionar o código 5575 para prosseguir no voo no próximo trecho. Leia X-Way, livre decolagem 97, 130 graus, 12 nós. Triplo 3 da Gol, alinhar e mantendo zero. Alinhar e mantendo zero, Gol 133. T-620, 5 milhas para Simbra, completa final, torre 1895. Torre 1895, parabéns pelo seu bom dia. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, o trip 5626. 5626, boa tarde, mantém posição no... na ataque 100 kg. Aguarda a companhia efetual, puxa, pode, prossegue para remoto 0243. Presidente, mantendo a posição naquilo, até a aeronave da companhia efetual, puxa, prossegue para o box 3. Meus parabéns pelo dia do controlador de voo. Grato. Meu Charlie X-Ray, segue visual para Erice via corredor, reporte farol da barra no meu pé para ascensão. Apoderando farol da barra, mantendo meu peso, realmente é isso aí. Oi, Gono 394, boa tarde, ponto de espera da Amazônia. Boa tarde, Gono 394, mantenho ponto de espera devido à mesma saída, mesma rota e mesmo nível. Gente, 394. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, 920 graus, 12 nós. Livre pouso na pista 10, baixar e travou, 6320. 1-3-3, decola os 11, 1-1, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde, gol 1-3-3-3. Firmando, poxa, na 6315. Posição 9. Autorizado Guarulhos, 360. Via Fezulu no meio, decola a pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 5570. Bom, boa tarde, eu vou no 333. Gol no 333, ascensão 360, vigilante. Poxa, 360, sobe o gol no 333. Solo trip 5490, nós deixamos prazo para táxi com 56 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna Aracaju. Trip 5490, táxi a parte 1 no Índia, ponte para a torre 18904. Ok, táxi aprovado via parte 3, 1 Índia, Alfa, tá ponto esperando zero, torre 118.95. A todos vocês, nossos parabéns também pelo dia. Obrigado. No 394, alinhar e manter no zero. E mantendo zero, no 394. 6320 aos 13, direita 129. Na direita 129, 6320. Salvador, Chinero 6320, boa tarde. Chinero 6320, boa tarde, aqui ó. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 6320. Possível estimado parafuso. O meu Charlie é que seu controle. Tensão visual ao 085 DCP IRC, quando possível, estimado para pouso. Autorizado a colar, estamos 0394. Torre São Salvador, 35490, um salve nosso a todos vocês pelo dia. Próximo ano, nos pontos, esperando a 0, estamos prontos. Muito obrigado, Trip Airlines, alinhar e manter. Boa tarde. Boa tarde, alinhar e manter 5490. Romeu, papá, papá Zulu, Juliette Serra, controle. Frequência livre, autocoordenação 12345 para coordenação de voo e alerta, centro Recife na frequência 12251. Corrigindo, 12288. Romeu, Oscar, Vitor, Juliette, prossiga. Controle 208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Ciente, qual a sua altitude? Ciente, mantenha-se em condições visuais, segue corredores, coordene seu voo em 12345. E reporte ingressando na CTR Salvador ao passar Vera Cruz. Papá Romeu Oscar Vitor Juliette seguirá via corredores após Paripe para aproximação em pouso em Salvador. O 490 da Trip Airlines, decolagem autorizada, 140 graus, 12 nós. Iniciando 5490. Uno 333, controle. Adiante, Uno 333. Uno 333 está restrito ao nível de voo 300. Chame o centro Recife na frequência 1251. Está restrito 300, chamará a Recife 251. É o voo na 333, cara. Ok, ciente, aguarde a coordenação até o Zulu. Ok, segue então no rumo do farol da Barra, mantendo o litoral à sua esquerda. Acione o código 0220 na posição normal, ainda não recebo. Uma boa viagem, Tris. Obrigado, até o retorno, boa tarde. Controle, igual no 394, boa tarde. 490, atenção, vigilância. Salve, salve, controle Salvador, feliz dia do controlador, 4490, acesso ao 200, atenção, vigilante. Agradecemos, atenção, vigilante. Parabéns, controle web 557, autoriza a prodidona. Temos a aeronave da Trip que decolou e vai curvar à esquerda. Mantém o perfil ainda. Sem problema, vai lá, pega. Só ligou no 394, boa tarde. Controle, o 35490 nos autorizaria a liberação de restrição da saída? 35490, controle. Você escuta? Vetor, esquerda, pro 350. 350, 5490. Web 5857, controle. Diante, controle, 5857. Esquerda, pro 200, 200. Esquerda, 200, 857. É o Oscar Zulu, vai prosseguir de Sierra November para Cristina, aqui em Salvador. Ok, então, livre acionamento, chama para decolagem, o hotel Oscar Zulu. Flight level 050, Mar Arrival. Copy, descend to flight level 050, Mar Arrival, open up 6-3-2. Controle, voo no 394. No 394, tá certo. 394, passando 140 ao 320. No 394, em ascensão ao 360, chame Recife. Em 1251. Recife mais 51394. Web 5857 consegue descer, contrato? 2000 pés, 5857, 1014 é o ajuste. 2014, 5857, esquerda, 180. Esquerda 80, é 5857. Petrolina. Pro direto de Petrolina, 5490, obrigado. Hotel Hotel Oscar Zulu, está pronto para decolagem? Reporte fora do solo, ajuste no 013 do Hotel Oscar Zulu. Para interceptar o localizador, esquerda para o 140, livre LS. Localizador 140 para a esquerda, web 5857, livre LS. Do Somos 24, da presente autorizado, cruzamento da final no zero, reportando o corredor AXE. Reportará já no corredor AXE, até o Oscar Zulu. Oscar Vitor Juliette, ainda não recebo seu transponder. Cheque seu equipamento, mantenha-se em condições visuais. Lá, o continente à sua esquerda, aproximando para Salvador, reporte através do Parque de Pituaçu. Parque de Pituaçu. Localizador no zero, visual capista, 5857. 5857, completa final, torre 1895. 295, parabéns novamente, 5857, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, web 5857, final no zero, visual embaixo travado. Altimeter 7101, we come establish localizer. Defense to 2000 feet with 1013 will call you on touch on localizer. Oli, em 1208, boa viagem. 1208, graças. Webjet 5857, para informação, eu tenho um helicóptero à sua direita, está prosseguindo para o farol de Itapuã, não irá interferir. Livre pouso, 150 graus, 12 nós. Livre pouso na zero, web 5857. Bravo, que Luiz, que regressando a Salvador, corte na rotatória ou visual com aeródromo. Papá Romeu, Oscar, Vitor, Juliette, sendo observado nas imediações de Amaralina, porém sem a indicação de Monte Charlie. Qual a sua altitude? Positivo, observando agora nas proximidades de Amaralina. Hotel Oscar Zulu, controle? Na sua escuta, controle. Hotel Oscar Zulu agora está no através de Piaçã. Na visão para a aeronave se encontrar, está mantendo, está muito perto de litoral, mas controle, fala para lá. Ok, tráfego em sentido contrário, aeronave Eco Charlie 35, Eco Charlie 30, 2 milhas à sua frente. Informe quando visual. Gente, Oscar Vitor Juliette, atenção a tráfego em sentido contrário. É um helicóptero uma milha e meia à sua frente a 800 pés. Tá ok, então logo ultrapasse o mesmo, está livre de transferência, torre em 1.8 decimal 95. À sua esquerda agora, o Parque Metropolitano de Pituaçu. TAM 3154, identifique chegada a mar e desça e mantenha o nível de voo 050. 050 para pouso. Confirme o hangar que irá para pouso, o Vitor Juliette? Parte de carga da Infraero, não é isso? Se fosse o parte executivo, a senhora saber o número do parte, por favor, parte 3, com certeza deve ser o parte geral, então. Você vai prosseguir via linha litoral? Vai reportar na final para o pátio 3, é o pátio que se encontra do lado da pista principal, pista 10. Tem o pátio principal, que é o da torre, que é onde se encontra a torre de controle, e o outro pátio à frente, que é o pátio 3. Tem uma carta do aeródromo aqui, próximo, ataque seu é Alfa, o pátio 3, graças a Juliette, para final direto para o pátio. Afirmo, não interfira com as aeronaves no solo dos hangares, do hangar principal, prossiga, vinha ali no litoral e aí o senhor faz uma 360 aí para estacionar no pátio 3. Gente, Juliette tem que interferir com as aeronaves e os hangares no solo, chamará na final para o pátio 3 do Vitor Juliette. E mantenha 4.000 pés na Prodiaman. 4.000 pés na Flor de Amão, 2230. Passaredo 2230, vetor sequenciamento, esquerda proa 1.25. Esquerda 1.25, passaredo 2230. Torre 1.895, bravo que luz. Reporte 93 milhas, o bravo que luz. Esse mantém o 060 no 648, redução de velocidade para 2309. 060 no 648. TAM 3154 para o sequenciamento, redução para 2209. Graus, 12 nós. Visado prosseguir na descida até 2.000 pés, reportar estabilizado no localizador nesta proa, mantendo velocidade, caso tenha condições, incrementando-a. Ciente, vai manter a velocidade então nesta proa até 2.000 pés, reportará estabilizado, a velocidade podemos manter na descida, 340 de cada. Ok, ciente, caso tenha condições de incrementar, está livre. Ciente. Torre 1.93.26, estabilizado no localizador. Torre 1.895.63.26. 1.895.63.26. da Infraero, Oscar Vitor Juliette, não tenho sua posição aqui exata, que a Infraero não me retornou, ok? Paciente, não visão ainda com o balizador, está próximo ao Tripos, a TR da Tripos aqui. Visão com uma viatura da Infraero, ainda não com o balizador do Juliette. Ok, deve ser à esquerda do trip, com certeza deve ser mais nas posições 1, 2, 1, 2 e 3 do pátio 3, à esquerda. Sim, vai guardar o balizador, vai manter um painado aqui do trip. 25. Corrigindo alternado no 2545, Romeu Charlie X-Ray. Salvador Tower, Oceanair 6326. 6326, continue our approach, expect the runway vacated in the 140 degrees, 12 knots. Continuing approach, Oceanair 6326. Bravo Kiluís, que vai fazer um 360 pela esquerda na final 97, vai reportar nova final 97 devido a Oceanair na curtíssima da 90. Oscar Vitor Juliette, torre. O senhor vai pernoitar no Pat 3? Negativo, para o acertamento e já decola. Salvador, está 3192, passou 190 para 970. 3192, desse mantém o nível de voo 070 na chegada, Mari. Desceu Mari, desceu 70, está 3192. Considere as 35. Aos 35, 128, boa viagem. 308, obrigado, boa. Ao meu Oscar, boa tarde, livre acionamento, chame táxi. Pronto, tá 3154. QD Mike 085 de Simbra. 08. Salvador, Chané 6315, boa tarde, eu pulo Andael. 6315, atenção, vigilância. Vigilância, pode valer. Autorizado de Leda. Papatango até o Oscar Zulu, controle. Gente. Ground 36 now right, you want to understand? Right and call ground 2, 1, decimal 9, Ocean 6. Ground, Oceanair 6326. Salvador Tower, Oceanair 6326. 121, decimal 9. 121,